Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Em Foco. Aqui estamos nós para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico, que hoje só vai ter uma hora de duração, porque vamos aqui recuperar uma edição antiga que não foi ao ar e que, portanto, também teria uma hora de duração nessa altura. E, portanto, teremos então aqui 60 minutos de uma edição nova, 60 minutos de uma edição algo já antiga. A vida é mesmo assim, feita destas coisas brilhantes. Mas hoje eu quero trazer-vos, quero explicar-vos o que é que vai acontecer já a partir de amanhã. Depois de hoje temos uma edição mais musical e, portanto, temos também uma edição mais light, vamos chamar assim. Eu quero dizer-vos o que é que vai acontecer a partir de amanhã no programa Em Foco. Duas coisas muito importantes, na minha opinião. Primeira, vamos trabalhar ainda mais para manter a regularidade dos nossos programas, isso é a parte fundamental, respeitando não só em foco, mas em tudo. E outra parte, o dinamismo que este programa pretende. Definitivamente não vai ser um programa com música. O bom, sim, de vez em quando. Mas o programa não vai ser isso, vai ser um programa que vai ter tudo, mas de música vai ter pouco, e mesmo quando tenha, vai ser um propósito, vai ser uma coisa, vai ser uma coisa, sei lá, com alguma lógica, não é? Com alguma, como é que eu posso dizer? Eu sei lá, por exemplo, nós vamos ter aqui as rubricas por ruas e cidades, vamos ter a rubrica os nomes das canções, vamos ter algumas outras rubricas, que vão ser até diárias, no caso dos nomes das canções, e depois vamos ter aquelas que são mais esporádicas, como por exemplo o hino aos hinos. Bom, o hino aos hinos, ele vai ser uma coisa muito mais, vai ser apenas isso, ao semanal, às sextas, e vamos ter também aqui outros espaços, outros programas, outros, sei lá, Leitura em Dia, que vai manter-se aqui. Vamos ter a Leitura em Dia, vamos ter o Acordo Ortográfico, que é um trabalho realizado pela Rádio Câmara. Vamos ter também o Minuto de Saúde, que é aquilo que já temos tido há muito tempo, do João Marques. Enfim, vamos tendo vários pontos que esperamos que possam dar corpo a este Em Foco, nomeadamente a rubrica nova chamada Bastidores da Música, que vai dar uma certa cor a este espaço radiofónico durante as duas horas. Vão ser cinco blocos portanto do nosso programa. Este nosso programa, que também vai ter não cinco blocos, mas sim três partes. E estas três partes vão ter, todas elas vão complementar muito a moda também. Porquê? Porque durante os intervalos vamos colocar questões aos ouvintes para depois serem respondidas ao longo da edição. Aí o trabalho é feito pela Target Radios quanto aos bastidores da música especificamente. O trabalho é feito pela Central da Mídia. Bom, temos muita coisa para trazer aqui aos nossos ouvintes, muitas coisas para, enfim, para vos dar a conhecer. Eu estava a tentar perceber se chovia copiosamente, mas não chove copiosamente. Bom, o que eu quero dizer é isto: o Em Foco vai ter muitas coisas distintas e que pretendem fazer deste um espaço central do Grupo Antena Web. Vamos também tentar fazer uma coisa inovadora, que é em rádio trazermos o resumo das principais novelas portuguesas. É essa a nossa ideia, é esse o nosso objetivo, podermos trazer aos nossos ouvintes um resumo das novelas portuguesas, a exemplo do que, por exemplo, se fazia, não é? Quando, eu lembro-me perfeitamente que havia pela mão da Target Radios o resumo de novelas, que também o existe pela Central da Mídia, mas são as novelas brasileiras. Nós por cá queremos também trazer as novelas portuguesas, vamos fazer o possível por isso, para dar uma certa cor à nossa programação, ao nosso Em Foco. Vai ser, portanto, um programa que vai ter praticamente zero de música. Mas há de todos estes espaços algo que eu gostaria de destacar. E esta semana, o momento Navegar, que é assim que se vai chamar esta rubrica, e o Navegar vai trazendo coisas que eu fui encontrando por acaso na internet, sugestões de ouvintes, mas são artistas ou artistas underground, ou canções, ou imitações, ou o que é que seja, que vão dar cor a este programa, a esta rubrica. Ela vai ser semanal às sextas, porque as sextas vão ser um dia grande aqui na Interweb, pelo menos no Enfoco, e portanto vamos ter aqui esse grande momento. Mas hoje, se vocês me permitem, eu vou trazer já a rubrica Navegar. E porquê? Porque ontem, no canal televisivo TVI, estreou um programa chamado Pequenos Gigantes, que aliás é um programa de origem chilena, Los Pequeños Gigantes, que fez um sucesso tremendo no Chile e que, entretanto, Portugal também o adotou pela mão da Endemol, de TVI, e realmente é um projeto muito promissor. De todos estes vários talentos, eu vou destacar aqui um que me está aqui na memória, que me está aqui no impacto. Eu não gostava da Chandelier da cantora Sia, confesso que não gostava, mas depois de ouvir a interpretação de Juno Oliveira, com apenas 9 anos de idade, e que ontem nem foi a avaliação, a interpretação dela foi tão boa que a própria mentora a colocou na equipa, mas ela ainda assim interpretou, ela cantou, e que canção, que interpretação! Chandelier, da cantora Sia, numa interpretação da pequena Joana Oliveira, de apenas 9 anos. É impressionante como ela canta. O sentimento, a colocação. Não é só. Não desafina, não. Ela cantou exemplarmente, com muita gente com o dobro, a triplidade dela, o quadruplidade dela. Não consegue cantar. Não tem estofo, não tem treino, não tem sentimento para tanto. Bom, há uma música outra que é assim, mas de resto, não. Aqui está o Navegar desta semana no nosso Enfoco. Ela chama-se Joana Oliveira, o tema chama-se Chandelier. A gravação foi feita no decorrer do programa Pequenos Gigantes na TVI. As vossas sugestões, já vos digo como é que podem enviá-las. Para já, vamos ouvir a música. Down. I'm the one for good time, call phones blowing up, they're ringing my doorbell. I feel love, feel love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back till I lose count. Tonight, sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gonna run. Estamos de volta, ouvintes. O que é que vocês acham desta Joana Oliveira? Grande, grande intérprete, não é? Para mim é uma grande intérprete. Um intérprete com I. Enorme, não é? Grande, é enorme. Por acaso, enorme é com E, mas não... Vocês entenderam? Bom, o que interessa aqui é que todas as semanas eu vou andar à procura... Ou vocês podem enviar as vossas sugestões para o nosso e-mail, para o meu mesmo, carlosbonaparte@antenaweb.info. Escrevam-me e deem-me uma sugestão. O link do YouTube, ou um nome de um artista, ou alguma coisa, e eu depois eu acabo por, quando tiver tempo, dentro do trabalho que haja por aqui, vou pesquisando. Mas se me darem link do YouTube, vai ser mais fácil. Vai dar para vos enviar... passar aqui aquilo que vocês nos enviam como sugestões. Algumas coisas que eu acho realmente muito curiosas e que vão aparecer por aqui pelo nosso programa, nesta rubrica Navegar. Agora vamos ficar com mais música. Bom, mais música que será sobretudo portuguesa, mas não só. Ainda assim, vou trazer-vos... quatro músicas que eu gosto bastante. Uma delas é muito recente, de 2015, é do cantor Kamané. A música chama-se I, Miriam. É uma música muito interessante. Eu nunca cheguei a saber o que é que ela trazia dentro da mochila, mas confesso que fiquei algo curioso. Bom, ele conta mais ou menos, mas eu acho que ainda cabia lá mais qualquer coisa que ele não contou. Ai, Kamané. Ele diz Ai Miriam, diga Kamané. Pois muito bem. Ora, vou-se ficar com Ai Miriam, do cantor Kamané. E já que falamos em fados, vamos ficar com um grão de arroz na melodiosa voz da cantora Mariana Bobon. E aqui a Ana Barbosa, que ainda está na regi. Sim, ainda está na regi, ela vai nos deixar daqui a pouco, mas ainda cá se encontra. Fez uma festa incrível. Pois é, este nosso programa vai ainda contar com mais dois temas, e que eu particularmente também aprecio. Música de Rui Veloso, chama-se... Não, já agora, por causa das coisas. Rui Veloso e Maria Leão com Caminhando Até Ti. Porque eu também sei que Ana, e muitos dos nossos ouvintes também gostam, e este tema é um clássico na Hora Zero, então isto na Hora Zero é... Não é prata da casa, porque já há muito tempo que não passa, mas é uma coisa, sim senhor. Bom, então vamos ficar também com uma outra música, depois desta da Maria Leão e Rui Veloso. Vamos ficar com um tema que eu particularmente também aprecio da nossa música portuguesa, e que dá pelo nome de Mãe Negra. A música é do cantor Paulo de Carvalho, é de 1986, se não estou em erro, o ano em que eu nasci, curiosamente. E ainda que eu não tivesse nada contra, a verdade também é que não foi de uma mãe negra, mas pronto, eu acho que uma mãe negra é um sentido figurativo, não é? Quantas mães negras não haverão por este mundo que terão passado coisas bem, bem complicadas? Algumas terão tido uma vida mais facilitada, outras nem tanto. A verdade é que a mãe negra é um símbolo daquilo que muitas mães passaram em África, e não só, naquela altura, não é? Portanto... Bom, mas vamos então ficar com estes quatro temas. O primeiro deles, Ai Miriam, cantado por Kamané. E já voltamos daqui a pouco. Até já! Quem te visse a prumadinha, camisa, calça de ganga, colarzinho de miçanga, e quase sempre sozinho. Mas chegando à madrugada, montavas a bicicleta, de t-shirt e calça preta, e grande capa doirada, uma argola na orelha e uma mochila vermelha. Quem havia de dizer o que andavas a fazer? Ai, Miriam, quem te disse? A passear no Chiado com o teu ar aprumado. De repente tão reguila, e o que era mais estranho é que essa tua mochila

amor é pequenino como um grão de arroz. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs. O meu amor tem um apego que a paixão lhe pôs. É tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Torne o seu dia mais agradável graças à companhia do Canal 1. pela estrada deste à noite. Mãe negra, deste com ela pela estrada deste à noite. Mãe negra, deste com ela. Mãe negra, não sabe nada. Mãe negra, não sabe nada. Nem buganvilhas vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe negra, não sabe nada. Mãe negra, mãe negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro. Ai, nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo a mansinho pela estrada. Tem voz de noite descendo pela estrada. Mãe negra, não sabe nada. Mãe negra, não sabe nada. Que é feito desses meninos que gostava de embalar? Que é feito desses meninos que ela ajudou a criar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Quem ouve agora as histórias que costumava contar? Mãe negra, não sabe nada. Mãe negra, não sabe nada. Mãe negra, não sabe nada. Já cá estamos ao auditório depois destes quatro temas, o último dos quais trazido aqui pelo Paulo de Carvalho, chamado Mãe Negra. Agora vamos ficar com Há 20 anos que te canto, do Frei Hermano da Câmara. Depois ainda também A Cinderela, de Carlos Paião. Um Grande Amor, do José Cid. E por fim A Anitta, do Marco Paulo. Quatro saudades da música portuguesa que hoje vamos voltar a ouvir na Antena Web, no canal da Antena Web, no programa Em Foco. Esta é a Antena Web. Se um dia surgir outra, esta será sempre a primeira Antena Web. Aconteça o que acontecer, esta será sempre, indiscutivelmente, a primeira e, direi eu, a verdadeira Antena Web. Música então para Frei Hermano da Câmara. Há 20 anos que te canto, saudades deste fadista português. Perdão, meu Deus, ainda não sei bem andar. Sou um rapaz. rapaz que ainda não perdeu a esperança e tenho fé que de aprender como te amar. Hoje na escola só brinquei, não estudei nada, rasguei o bebê e fiz maldades sem ter fim. Parti os vidros dos vizinhos à pedrada, perdão meu Deus porque eu ainda sou assim. Era assim que eu te rezava ainda criança, e o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que me dá esperança e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos de louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno trovador. Rompi as botas a jogar, mas foi em vão. Nem um só gol consegui no futebol. De fúria e raiva até parti o meu peão. E hoje o meu pranto não me deixa ver o sol. Não quero ser eternamente esta criança. Senhor meu Deus, faz com que eu seja um homenzinho. Se o teu amor é infinito e não se cansa, quero uma estrela da manhã no meu caminho. Era assim que eu te rezava, estou bem certo, e o perfume desses tempos que lá vão, ainda o sinto como alguém que está bem perto e me vai perfumando o coração. Há 20 anos que canto e quem me dera que os meus fados fossem hinos do louvor, fossem flores de uma eterna primavera e que eu fosse o teu eterno provador. A viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua, e a chover a sério. Ela quando lá o viu, encharcado de frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Então

cetim. Anita, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Tanto aprendeu nos livros que já leu e até na própria vida. Faz amizades, não escolhe idades, mas anda sempre só. É linda de blue jeans e blusão de cetim. Anita, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Não namoros, não tem. Perde o tempo a estudar. Tantos lhe querem bem. Tem mais em que pensar. Quando vai dançar, a gente tem de olhar. Anita, dá gosto ver. Sorriso a condizer também. De copo na mão, consumo de limão. Anita, ali no bar, nem quero acreditar que espera por alguém. Tanto aprendeu nos livros que já leu e até na própria vida. Anita, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Não namoros, não tem. Perde o tempo a estudar. Tanto lhe querem bem. Tem mais em que pensar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Marco Paulo com este Anita. Pois é, ouvintes, chegamos ao final desta edição do nosso Em Foco, esta. Daqui a pouco vamos ter mais uma, às 12 horas, mais coisa menos coisa, onde vamos trazer essa edição que não foi ao ar. Ela foi gravada, creio que em maio, 12 de maio, mas por algum motivo ela não chegou a ir ao ar. Bom, o que acontece aqui é que vamos ouvir então essa edição. Acho que é importante. De todas formas, fica aqui então este registro. Bom, o que mais eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que vamos voltar amanhã às 11 horas e assim já com o formato que será o formato normal do programa Em Foco. Eu francamente espero contar com a sua presença. Quero que saiba que gosto muito de estar consigo, estimado ouvinte. E que é para mim uma grande alegria poder marcar aqui presença neste programa Em Foco. Vamos terminar com... Bom, primeiro... Vamos terminar com uma musiquinha chamada Recordar a Viver, do grande cantor Vítor Espadinha, que também é ator, mas do grande cantor Vítor Espadinha. Vamos também ficar com uma Mafalda Veiga e o tema que dá-te o nome de Planície, Pássaros do Sul. Vamos depois subir até às dunas do GNR e ficar com um Brilhozinho nos Olhos, de Sérgio Godinho. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã, às 11 horas, para mais uma edição do Em Foco. Até lá, desfrute da edição que veja a seguida. Recorde 12 de maio de 2015. Boa noite, ou boa noite, bom dia, e até, ou boa tarde já, e até à próxima edição do Em Foco, que se tudo correr bem, será amanhã. Até lá!

faros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Em noites de romaria. No anjo da alvorada oscila a minha mágoa, o céu a desgarrada e rompe azul na água. E a passarada acorda no sonhar de um camponês e entrega-se no sul do frio que a noite fez. É tempo da partida e a cor no horizonte, a densa despedida e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma num agitar inquieto que me refresca. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.